agora início, Diga Lá ao Senhor Fado. O melhor da guitarra portuguesa, com Joana Santos. Caro ouvinte, seja bem-vindo a mais um Diga Lá ao Senhor Fado, o programa que o acompanha aqui na Antena Web, segunda a sexta-feira, das 13 às 13h30. Eu sou a Joana Santos e estou aqui para lhe trazer mais um Diga Lá ao Senhor Fado, o primeiro desta semana, de facto, e para lhe fazer companhia durante esta meia hora, trazendo a verdadeira, porém tão bela, alma portuguesa. Espero que consigo esteja tudo bem, que você esteja bem desse lado e sempre pronto para ouvir as cordas da guitarra que soam de uma maneira tão bonita aqui neste programa. As cordas da guitarra, as vozes dos fadistas, os poemas mais bonitos, mais românticos e até mais alegres. Sejam eles aquilo que forem. São poemas sempre bem-vindos. É a alma portuguesa cantada e tocada para si. Já sabe que os seus pedidos são sempre bem-vindos em www.radioantinaweb.info ou então em geral.radioantinaweb@gmail.com. Duas portas de ligação sempre abertas para si. Foi o que fez a Mara, uma ouvinte da nossa rádio, e muito obrigada, Mara, pelo seu pedido. É sempre muito bem-vindo e é claro que sim, Mara, podemos sempre passar o seu pedido. Vamos passar um fado que já nos foi pedido e que nós dedicamos com todo o carinho à Mara e à filha Nelma, e voltamos a dedicar, assim voltamos também a realizar o pedido à Mara, Mãos de Mãe, na voz de César Morgado, que depois se segue pelo fado da Loucura, na voz de Lenita Gentil, e terminamos com Carlos do Carmo, Duas Lágrimas de Orvalho. Três grandes fados, três grandes temas, três grandes momentos para si, aqui no seu Diga Lá ao Senhor Fado, que está aqui para si com todo o orgulho, sempre, sempre, em português. És linda, minha mãe, és uma linda aurora, és o sol a nascer para me vir beijar. Teu rosto me parece o de Nossa Senhora, que está na linda igreja onde vamos rezar. O pequeno beijo, o rosto de sua mãe, que viveu radiante uns momentos felizes, mas logo continuou. As tuas mãos, porém, são tão feias assim, cheias de cicatrizes, mas logo continuou. As tuas mãos, porém, são tão feias assim, cheias de cicatrizes. No movimento brusco, ela as me retirou, disfarçando a sorrir uma amargura infinda. O pai que tudo ouviu, seu filho então chamou, dizendo-lhe bem ouvir uma história bem linda. E escuta, era uma vez certo lindo menino, que no berço dormia um sono sossegado, quando em hora fatal, por descuido o destino, nas cortinas de renda o fogo se apegou. Quando em hora fatal, por descuido o destino, nas cortinas de renda o fogo se apegou. Da malbrada aflito acorreu logo a pobre mãe, que a chama desvairada o seu filho arrancou. E ela que tinha as mãos mais lindas que ninguém, com essas doces mãos assim feias ficou. E ela que tinha as mãos mais lindas que ninguém, com essas doces mãos assim feias ficou. Petis compreendeu toda a lição que tinha nesta singela história, e num sentido profundo beijou a mãe dizendo: nas tuas mãos, mãezinha, são as mais lindas mãos que existem neste mundo. Beijou a mãe dizendo: nas tuas mãos, mãezinha, são as mais lindas mãos que existem neste mundo. Diga Lá ao Senhor Fado.

se não é lobo, é ladrão. Nesta alcateia de lobos, a que chamam sociedade, não há lugar para todos, nem para os que falam verdade. Não há lugar para todos, nem para os que falam verdade. E eu digo ao Sr. Fado, vai então embora por hoje. Amanhã cá estamos à mesma hora, às 13 horas, para trazer mais um pouco da alma portuguesa. Já sabe que os seus pedidos são sempre bem-vindos em www.radioantenaweb.info, na nossa página de comentários. Há sempre um espaço para si. Ou então em geral, radioantenaweb@gmail.com. Duas portas de ligação sempre abertas aos seus pedidos, às suas sugestões. Voltamos então amanhã e desde já desejo-lhe uma tarde muito feliz, repleta de tudo o que é bom, de todo o positivismo, de toda a alegria e todo o amor do mundo. Já sabe que nós, enquanto equipa da Antena Web, estamos aqui para si. Fique na nossa companhia porque nós temos todo o orgulho em fazê-la, fazer a companhia ideal para si. Vou deixá-lo com o Nuno de Aguiar, Bairro Alto. Um grande fado para que terminemos este Diga Lá Senhor Fado em beleza e continuemos todos numa tarde em beleza. Fique bem, tenha uma tarde muito feliz. Continuo com a programação da Antena Web, sempre para si. Este foi o Diga Lá ao Senhor Fado, sempre, sempre, em português. Até amanhã! Bairro Alto, com seus amores tão delicados, certa noite deu nas vistas e saiu com os trovadores mais o fado para fazer suas conquistas. Tangeu as liras singelas, Lisboa abriu as janelas, acordou em sobressalto. Gritaram bairros à toa, silêncio, velha Lisboa, vai cantar o Bairro Alto. Provas antigas, saudade louca, andam cantigas a bailar de boca em boca. Tristes visadas, em comunhão, andam guitarras a gemer de mão em mão. Por isso é que mereceu fama de boêmio, por condão ao fatalista, atiraram-lhe com a lama como prémio, por ser nobre e ser fadista. Hoje saudoso e velhinho, recordando com carinho seus amores, suas paixões, para cumprir assim na sua, ainda veio para o meio da rua cantar as suas canções. Provas antigas, saudade louca, andam cantigas a bailar de boca em boca. Tristes visadas, em comunhão, andam guitarras a gemer de mão em mão. Provas antigas, saudade louca, andam cantigas a bailar de boca em boca. Tristes visadas, em comunhão, andam guitarras a gemer de mão em mão.